nosso tema dessa tarde é preconceito. Não é um assunto novo, é um assunto bastante conhecido por todo mundo. E a gente já ouviu falar muito, ouve todos os dias, talvez, alguma coisa relacionada a isso. E um fato é que todos nós não gostamos de preconceito. Acredito que eu posso falar em nome de todos. Nós não gostamos, somos contra qualquer forma de preconceito. Porém, nós também já passamos por situações de preconceito, já fomos vítimas de preconceito em alguma situação maior ou menor. Das formas mais comuns que existem. Mas nós também, todos nós temos preconceito sobre alguma coisa. Já agimos também de forma preconceituosa. Então esse é o primeiro passo para a gente poder encarar isso de uma forma que está dentro de nós. Não é uma coisa externa, não é uma coisa que pertence apenas aos outros, alguma coisa que deva ser mudado pelas outras pessoas. É uma coisa que tem que mudar dentro de mim, na minha forma de me manifestar. Como eu disse, todos nós temos um tipo de preconceito. E hoje se fala muito, né, na questão do bullying, né, que já começa tão cedo nas escolas, com os nossos filhos, ou nós mesmos passamos quando fomos nessa idade escolar. Então entendemos bem o que isso significa. E se a gente lembrar, na nossa infância lá, tinha um desenho, né, que falava do patinho feio, que ele era rejeitado por ser diferente. Mas o desenho é bonito, né? A gente tem uma historinha lá que faz com que a gente entenda e goste daquilo. Mas na vida real isso acaba deixando algumas marcas, às vezes bastante fundas, naqueles que sofrem esse tipo de situação. E o preconceito ele pode ser, como eu disse, de diversas maneiras, né? Preconceito social, preconceito racial, o preconceito sexual, o preconceito religioso. Existem diversas formas, esses talvez sejam os principais, aqueles que estão todo dia à tona, vindo para a gente perceber alguma coisa. A questão é, de repente, novamente, a gente perceber aonde que nós estamos inseridos nessas questões, né? Nós já ouvimos e já também às vezes manifestamos, muitas vezes sem nos darmos conta do que estamos falando, daquele sentimento que está sendo manifestado, né? Quantas vezes nós ouvimos pessoas que saem de um relacionamento dizerem que homem nenhum presta, mulher nenhuma presta, por causa da experiência que tiveram e que criou uma expectativa, alguma coisa bastante negativa nelas. E a gente sabe que isso não é verdade, mas acaba sendo manifestado nas experiências futuras, e isso não é bom. Então a palavra preconceito, ela já pode até ser separada, né, como pré-conceito. É um conceito que nós temos já pré-estabelecido sobre uma situação que está acontecendo nova. E a gente tece esse conceito sem, de repente, poder analisar ele profundamente, a situação em si. Aí nós já, então, já esclarecemos o que é sem conhecer. Por definição, preconceito é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Que é isso que a gente falou, né? Então a gente emite uma opinião ou gera um sentimento sem aprofundar aquilo que está acontecendo, simplesmente pelas experiências anteriores. É um sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Então aqui ele já dá uma definição um pouco mais complexa. Sentimento hostil, muitas vezes, através desses conceitos que nós temos, nós nos colocamos numa posição defensiva, porque nós não gostamos daquilo. Aquilo não nos fez bem no momento passado. E nessa posição defensiva, muitas vezes nós partimos também para o ataque. Nós nos tornamos violentos porque não gostamos daquilo. Daquilo, não exatamente, mas da situação que aquilo gerou. Então, como ele diz, ó, é uma generalização apressada. Nós colocamos tudo na mesma panela sem entender que são situações diferentes. nada mais é do que uma intolerância. Nós não toleramos tal situação, tal pessoa, tal grupo, tal coisa. Não aceitamos. Ideia formada antecipadamente e que não tem um fundamento sério. De novo, a mesma coisa. Então, nós temos uma formação de uma ideia e não temos um fundamento sério para designar que ela é ruim ou boa. Nós estamos vendo todo dia acontecerem coisas e a gente pergunta, por que que eu não gosto de determinada raça, de determinada opção sexual, de determinado praticante de outra religião? O que que aquilo que as pessoas fazem, que muitas vezes de forma nenhuma interage com a minha vida, causa em mim um desconforto ao ponto de eu me manifestar através de palavras, de pensamentos apenas, ou até de atitudes contrárias a elas, até na forma agressiva? Por que será que fazemos isso? Se nós não pensarmos, a gente não muda. A gente às vezes vê na televisão jogos de futebol onde o futebol fica em segundo plano e as imagens são das arquibancadas onde as pessoas estão brigando. Mas elas não brigam porque elas não gostam uma da outra, porque elas nem se conhecem. É simplesmente porque a outra torce para o time contrário ao dela. Só isso. Então, às vezes a gente assiste e a gente se posiciona até a favor daquilo que está acontecendo de algumas situações. A gente coloca através dos rótulos, dos conceitos que nós temos e acabamos gerando novas situações. É muito comum a gente, somente em Caxias hoje a gente vai, tem bastante haitiano ou outros imigrantes de outros países, e nós já temos um conceito formado sobre eles. Então nós já achamos que é ruim, que está errado, que não sei o quê, mas a gente talvez não tenha pensado na situação pelo viés deles, se colocando de uma forma a assumir a postura que eles estão assumindo. Em todos os casos estão mais outras tantas questões. René Descartes, que foi um filósofo, matemático, físico, ele disse há muito tempo atrás que a descoberta da verdade ela é impedida pelos preconceitos. Então, muitas vezes, a gente não consegue descobrir as coisas como elas realmente são, ou pelo menos nos aproximarmos mais das coisas como elas realmente são, pelos preconceitos que nós temos. Então, nós não conseguimos ir além daquilo que nós conhecemos. Nós não nos permitimos a entender a coisa de uma forma melhor. E as coisas são como elas são. Esse rádio é esse rádio. Eu posso achar ele bom ou eu posso achar ele ruim. Mas ele vai continuar sendo o mesmo rádio. Ele não vai mudar. A impressão que eu tenho sobre ele ou os conceitos que eu tenho formado sobre ele não vão determinar que ele seja melhor ou pior. É a minha visão apenas. É essa ideia que nós temos que às vezes transformar. Sairmos do nosso próprio conceito e começar a usar a questão do pensamento, né, para tentar fazer com que as coisas se modifiquem. O nosso cérebro ele está acostumado ao mesmo tipo de resposta e comportamento sempre. Porque nós agimos muito rápido sem pensar, sem fazer as conexões necessárias. Então, nós respondemos de acordo com aquela bagagem que a gente tem acumulada. E a gente sabe que essas respostas, se forem sempre iguais, resultados iguais. Mas quando nós abrimos a possibilidade de olhar e, de repente, interpretar de uma forma diferente, a gente abre a possibilidade, primeiramente, talvez para um incômodo, porque isso traz uma mudança para cada um. Nós queremos ficar no mesmo lugar confortável. Então as mudanças trazem um certo incômodo. Porém, ela traz também uma oxigenação para a gente, porque o novo faz girar. A vida faz parte disso. O novo gera vida. Então, para a gente pensar, a distância de um fato ocorrido para a reação que eu vou ter, ela vai determinar se eu estou agindo de forma com os meus conceitos pré-estabelecidos ou se eu estou tentando buscar entender. As reações imediatas são simplesmente fornecidas pelos conceitos que eu trago. Quando eu consigo perceber uma coisa, me manter calmo, sereno e tentar entender ela, como ela acontece, eu estou começando a fazer um processo de mudança, de novo entendimento e talvez assimilando uma nova experiência. Ouvir as outras pessoas, o que elas têm para dizer, perceber que talvez a minha postura, os meus valores, eles não sejam totalmente corretos, são os primeiros passos que a gente tem para começar a mudar essa questão. Porque é muito fácil dizer preconceito, preconceito, mas é difícil a gente conseguir fazer uma mudança tão profunda quanto isso pede. Porque, como eu disse, né, a resposta vem daquilo que a gente tem guardado. Então, nós temos que trabalhar isso. E a questão da fé que o Espiritismo nos propõe, ele nos diz o quê? É uma fé raciocinada, através da lógica. Nós vamos entender como as coisas funcionam, não simplesmente admitirmos verdades que outros disseram, sem a gente entender, às vezes, como é que funciona, como é que acontecem as coisas. Porque daí, quando nós temos algumas situações, a gente fica com uma lacuna. Por quê? Se a gente não sabe como as coisas estão acontecendo. Então, fundamentação, reflexão, são dois exercícios que são indispensáveis para a gente conseguir modificar esse, como diz, né, no Evangelho, né, matar o homem velho para renascer o novo. Significa redefinir os nossos conceitos, olhar para eles e ver se realmente eles ainda têm validade como eles são ou se eles precisam ser modificados. Lá no início eu falava, né, conceitos adquiridos pelas nossas experiências ou simplesmente assimilados pelo meio em que nós vivemos. Então, muitos deles nem são nossos, são simplesmente absorvidos de outros.